Está aberta mais uma janela amarela. Here I sway on my swing. Make my life a simple thing. I guess the space dust helps. If you know what I mean. A waterscape religion can change a frown into a happy thing. When you start, I think it's better the second time around. Left. And maybe I was soaking wet. Without nothing, love. But we've had just about enough. Yes, we've had more than enough. When you stop, I think it's better the second time around. with the unloved hate, the unloved and the unnatural. Thank you. As canções que vamos apresentar têm uma ordem numérica que não obedeceu a nenhum critério especial, mas apenas a um sorteio. Teremos, portanto, canções de 1 a 12, além dos títulos respectivos, com o intuito também de estimular os nossos compositores e, simultaneamente, o aparecimento de novas melodias. A emoção e a técnica. Pegar em canções e transformá-las. E em que é que vocês se inspiram para criar as vossas músicas? É que desde o princípio que fomos bastante determinados. Principal é a gente encontrar uma unidade de expressão de sentimentos que eu consegui encontrar. Acabar com a tralha intelectual e fazer uma coisa que um público de classe média baixa, de estratos mais baixos, conseguisse vibrar com esta música. É uma música que tem muitas coisas até que estranhas, sei de maneira que acabam por tocar também muito, por coisas bastante, com bastante profundidade. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu acho que é bom que exista a fusão, mesmo em termos musicais. E acho que o caminho é mesmo esse. Portanto, não perdendo a própria identidade, e por isso não se perde, ao fim e ao cabo, mas existindo essa fusão, essa abertura. Ir à aventura, assim haja um mapa, um tesouro e uma canção. Conversar-se sobre as origens, sobre o tradicional. A memória é a coisa mais jovem. Não há nada mais novo do que a memória. Faz também parte da nossa filosofia de inovar e apresentar projetos novos, sempre. Para o público e também para públicos novos. Nós temos atualmente em Portugal uma geração de touro de jovens músicos. Nunca houve tantos, penso eu, nem tão bons. Oh, Thank you. the right. To the right. To the left. To the left. To the left. To the left. To the right. To the right. To the left. To the left. To the left. To the left. To the right. To the right. To the left. To the left. To the left. To the left. To the right. To the right. To the left. To the left. Straight up and down. Like this. Right. Now. To the left. Keep going to the right. Left. Here. Up. Lost the way. Greed has poisoned men's souls. Thank you.

有一位在日本公干的陈先生是点这首歌给他的太太欣赏的，祝他生日快乐，工作顺利。现在请大家一起收听周璇唱的《花样的年华》。 Thank you. Ouvi-te pensar. Ouvi. Fim.